Pode ficar, Ju. Aciona 5523, controle 119.8. 370, apoio 58, Orago, direto Maceió. Decola pistão no zero, curva esquerda, Puca, Jamo, Caju. Aciona 5523, 119.8, controle, gol 1648. Gol 1648, portão 8, chame pronto, pushback. Chama lá. Pushback, gol no 621. 621, portão 9, tá livre, chame táxi. Salvador, 3595, está acionado, pronto para o táxi 65 no POB, 3 horas e 10, alterna Vitória. 23, parte principal, Índia e Alfa, ponto espero no 0, torre 1, 18, decimal 95, altímetro no 0, no 8, bom voo, 5595. 595, ok, iniciando o táxi, na ponta de espera, então, no 0, torre 138, 5595, obrigado. Salvador, bom dia, ordinário 6333. Pode cobre, 6333, separa da El. Obrigado. Bravo Vitor Tango, decolou 34, chame o controle 198, bom voo. 119.8, grave. Só no copeu o POB, ok? Informa Clareza 2 na transmissão 621, poderia repetir? Mativo 1 no fim a bordo, com 4 horas e 8 de autonomia, alterna Galeão, gol 621. Assim copiado, 621, pátio Índia, ponto espero no 0, torre 1, ou no 8, decimal 95, altímetro no 0, no 8, bom voo. Alô, Salvador, gol 9648, posição 8, solicita pushback e acionamento. Fazendo com a equipe do solo, após a passagem de retaguarda, Boeing 737 está a companhia. Após o mesmo livrar a retaguarda, está livre, chame táxi, gol 9648. Vem, chamará para o táxi, gol 9648. Ações? Torre Salvador, bom dia, TAM 3198, passou sim para a baixada de travado. Bom dia, TAM 3198, continue a aproximação, aguarde pista livre. Continue a guarda, 3198. Eco Bridge após a Torre Zulu 16, Bravo até o Zulu, Belo Horizonte após direto 13, após conforme rota. Decola da 10, curva direita, subida da El, após Leda, após Motiva. Mike Oscar Tango Vitor Alfa Motiva. Aciona 5525, controle 119.8. Autorizado. São Paulo, Congonhas 360, Aper Zulu 10, após Bridge. Após o Zulu 16 até Bravo até o Zulu, após Trigue, após o da Rota do Plano. Decola da 10, curva direita, da El, Leda Mótiva. 525 ao transporte, 198 ao controle de saída. Vale chamar para a ponte, atorar na 2. Parado 6333. Ou. Na 3198, vento no 30 graus, 04 nós, livre pouso, pista 10. Gente, livre pouso 10, tá 3198. Na 3198, informo pista molhada. Gente, 3198. Trip 5595, decolou aos 37, chame o controle 1198, bom voo. Controle 1198, grato 5595. Solo 38, livre à direita, chama no 219. Direita, 219. Torre, igual 621, ponto 0, pronto. Ponto 621, ali mantém, pisco no 0. Solo Salvador, bom dia, tanto 3. 198, livrou. 198, bom dia, táxi via Alfa. Em repórter antes da Juliette para ingresso. Alfa, repórter antes da Juliette, 3198. Para o táxi, gol no 648, tem 71 no abordo, 2 horas e 25, alterna Natal. Mano 071 abaixo. Afirma. Pátio Índia, ponto esperão no 0, torre 1, 18 decimal 95. Altímetro no 0, no 8, bom voo e bom dia, voo no 648. 18, livre táxi, Pátio Índia, no ponto de espera 1895, voo no 648. Salvador. Oceané 6140, pré-questionamento, no portal número 3. Condenar com a equipe do solo, após a passagem da retaguarda, Boeing 737 da Gol, com pintura Varig, após o mesmo livrar a retaguarda, em coordenação, está livre, 6140, chame táxi. 6140, obrigado, reportado. Quando 621, no livre decolagem no zero, vento no 40 graus, 0612 de nós. Na livre decolagem, ponto 62. 37, da Gol, ingressa Juliette, portão 612. Juliette para 612. Seria após o Gol, pintura Varig? Sim, já livrou, pode prosseguir até o 612. Até 623, nós vamos entrar. Salvador, bom dia, Gol no 648, ponto de espera pronto. Bom dia, Gol no 648, Alim mantém pistão no zero. Alim mantém pistão no zero, Gol no 648. É dúvida. Gato. Gol no 621, no decolou 42, chama o controle 1998, bom voo. 98, Gol 621, grato. Livre decolagem no zero, vento no 30 graus, 0612 de nós. Livre decolagem da 6140 com 139, 1220, Aracaju. 079 agora? Vem. Deita em de alfa, ponto espera, torre 118, decimal 95, altímetro no 098, bom voo e bom dia, 6140. 18 com 1895, obrigado, até a próxima. 098, obrigado, bom domingo, no 648, tá bom. para pronto 6190. Xanamé 1140, Alinda Colono 0, vento no 30 graus, 06 dúzia de nós. Alinda Cola 6140. Com 97 Campinas, 34030, depois Zulu 10 até Bridge. Bravo Romeu Índia Delta Eco Bridge, após prossegue para Zulu no 6, até Belo Horizonte, Bravo Hotel Zulu. Após direto Trive, após Trive, conforme rota do plano. Decola da 1-0, curva direita, subida da El, após Leda, após Motiva. Mike Oscar Tango Vitor Alfa Motiva. Aciona 5534, controle 119.8. Portão 1, chame pronto, 5197. Salvador, o Xanamé 333. Pronto para push, estacionamento no 02. Tá livre, 333, chame táxi. Livre para push, estacionamento, olha para o táxi, 333. Eu 395 São Paulo Congonhas, copio 360. 360 Congonhas, segundo 395 autorizado, Pesulo 10, Bridge, Bravo Romeu Índia, Delta Eco Bridge. Após prossegue para Zulu no 6, Belo Horizonte, para votar o Zulu. Após direto Trive, após Trive conforme rota. Decola da 10, curva direita, subida da El, após Leda, após Motiva. Mike Oscar Tango, Vitor Alfa Motiva. Aciona transponder 5536. Controle 119.8. Vai, 395, portão 11, chame pronto. 6333, está autorizado para o posto de estacionamento? Firmo, conforme dito anteriormente, está livre. Chame táxi, Gol Oceanair 6333, botão 2. Tomará para o táxi, 633. Salvador, Azul 4207. Passou externo e baixo trabalho. Azul 4207, ciente, reporte visual com campo. Reportará, 4207. Azul 4207, informa o pista molhada, chuva leve intermitente. 4207. Visual, 1000 PS, 4207. Azul 4207, livre pouso no zero, vento 150 graus, 04 nós. Livre pouso na onda zero, Azul 4207. Do táxi 6333, 110, 4 horas, Galeão. Está em de alfa, quando espero no 0, torre 1, 18, decimal 95. Altímetro no 0, no 8, bom voo, 6333. Ajustado 1018, no ponto de espera 1895, a torre 6333, grato, bom trabalho. Azul 4207, solo 55, direito no 219. Direito 219, Azul 4207. Gol no 561, reporte visual com campo, pista molhada. Vai reportar no 561. Operando a 10. Firmo. Solo Salvador, o Azul 4207, ligando a próxima. Azul 4207, táxi via Alfa. E Juliette, portão 09. Alfa, Juliette, portão 09, Azul 4207. Bono 561, confirmando, baixar travado. Bono 561, no livre pouso, pista 10, vento no 20 graus, 04 nós. Livre pouso no 561. Bono 561, é já visual? Afirmativo. Ok. Mike Fox Trot Lima, continue a aproximação número 2 para pouso. Mike Fox Lima. Oi, Salvador, bom dia, hoje é 6333, o ponto espera da 10 pronto. O Xané 6333, mantenha o ponto de espera. Eu mantenho 633. Do 094, cópia. Do 094, 094, Fortaleza, nível 370, autorizado, pêndulo 19 até Bangu, após direto a Buco e após direto conforme rota do plano. Decola da 10, curva esquerda, subida Momo, transição Proti, aciona 5541, controle 1,9, decimal 8. Correto, portão 4, chame o pronto, gol 1094. Salvo, Salvador, gol no 561. 561, bom dia, táxi civil Alfa, repórter em Suda Juliette para ingresso. Alfa, Suda Juliette para ingresso. Está livre, chame táxi, gol no 395. Mike Foxtrot Lima, já visual com o campo? Agora sim. Mike Foxtrot Lima, livre pouso no zero. Vento no 00 grau, 07 nós, pista molhada. Sente, livre pouso. Portão 1, 597, MTAC. Sete, aguarde, Bono 094, número 2. Mike Foxtrot Lima, ciência, sala 01, no direito no 219. Muito obrigado por aqui a pouco. Vou ter a posição antes da Juliette aguardando, vou no 5-6-1. Mike Foxtrot Lima, confirma o PAT. Gente, 3 da tarde, via Alfa, Passaporte antes da Juliette. Colagem no zero, vento no 00 graus, 0612 de nós. Dada a decolagem para o 633. Gente, o Gol no 395, autorizado ataque via pátio, Índia. Ponto de espera, pista no zero, torre 118, decimal 95, ajustando no 018, vai seguir o Embraer da Azul, número 2, chegou no 395. Decolou 03, chama o controle 198, bom voo. 7 azul 5197, 3 ataques à direita, V Índia, ponto de espera, pista no 0, torre 1895, ajuste no 0 no 8, o azul 5197. Bom no 561, no salve. Escuta no 561. Boa noite. Portão 02. Pode o tráfego da companhia Juliette pro 2. Voo no 094, na escuta. Atende após a passagem do segundo tráfego da companhia. Iniciou pushback com orientação que pessoal da Porsche Taxi, ok? Após a passagem do segundo tráfego da companhia. Segundo bonde da Gol da companhia. Juliette, seguindo o bonde da Gol, à frente, ingressando no pátio principal, reporte na Lima. 197, a linha cola pistão no zero, vento 100 graus, 069. Guardião 05, fora do solo, comprou a destrada do corpo. Gente, Guardião 05, evite sobrevoo da base aérea de Salvador e não interfira com o eixo de decolagem da 1-0. Não sobrevoar a base aérea e livrar no eixo de decolagem da 1-0. Se autorizado, é que mantém frequência da torre. Vamos afastar no máximo 5 a 7 mil do Guardião 05. Gente, mantém a frequência permanente Guardião 05, fora do solo 06. Gente, 05. Fazer a rolagem da Embraer da Azul ali e mantendo a zero. Salvador, o Guardião 05 está com o Pronorte, vai manter esse setor, sem interferir com o 07. Ciente, 05 chama retorno. Chama lá no retorno, Guardião 05. Azul 5197, decolada 08, controle 12. 119, décima 8, boa viagem. 98, uma boa. Segura da flecha. Gente, autorizado táxi, direita, via Índia, ponto de espera, torre 1895, 1018, no altímetro, voo no 094. Salvador, tá 3191, bom dia, autorização Galeão. 290, vento 120 graus 049, 1395. 4. Autorizado o Galeão, via rota apresentada no plano, nível de voo 300, saída da El, Leda, Motiva. Decola pistão no zero, primeira curva à direita. Transponder 5543 e o controle de Salvador 119 decimal 8. Osvaldo, por gentileza, você poderia repetir, porque eu escutei a conversa toda ao fundo, eu copiei, mas a autorização não. Autorizado Galeão, via rota apresentada no plano, nível de voo 300, saída da El, Leda, Motiva. Decolando da pistão no zero, primeira curva à direita. Transponder 5543 e o controle Salvador 119 decimal 8. Autorizado 300, rota do plano, upper Zulu 10, decola da pista 10 na saída da El, Leda, Motiva, com curva à direita. Transponder 554043 e o controle 198. Correto, 5543, já posto pronto na 3191. Já pronto, tá na 3191. Botão 5? Afirmativo. Reporte para o táxi, tá 3191. Reporte para o táxi, pista 10. 1-1, controle, 1-2. 1-9, décima 8. 9-8, bola, 395. 1094, decolagem autorizada. 1-0, vento 1-0 graus, 149. Para o voo 1-0-94, decolagem também. Certo, voo 1-0-94. Decolado ao 03, controle 198, boa viagem. 198, obrigado, boa tarde. Torre, o Guardião 01, solicito autorização para pouso no Pago Grande. Guardião 05, direto Graé, vento 060 graus 049. Reporta no solo controlado, Guardião 05. Reporta no solo controlado, Guardião 05. Táxi 3191195 a bordo, alterna Guarulhos 3h40. Fiz a táxi via parte principal Índia, ponto de espera, torre 1895-1017, Stan 3191. 317, ponto de espera 1895, Stan 3191. Guardião 05, me escuta? Está aí, Bairro, transponde, por gentileza. Obrigado. Passo de espera pronto, tá 3191, bom dia, Tony. Bom dia, TAM 3191, autorizado alinhar e decolar, pistão na zero, vento calmo. Autorizado alinhar e decolar, TAM 3191. TAM 3191, decolar 220, controle 119.8. 098. Azul 4207, Vitor, confere. Pronto, cópia. Pesado, centro do bom. Serra, Bravo, Romeu e Juliette. Via rota apresentada no plano. Nível de voo 340. Saída da El, Leda, Motiva. Decola pistão no zero, primeiro curva à direita. Transponder 5555. E o controle Salvador, 119.8. Afirmativo, da El, Leda, pós Leda, Motiva. Correto, pode falar do 4207. Torre Salvador, azul 4060, transfere, mandando 2000, nosso estado. 4060, ajusta 190, 17, confirma a visão. Negativo. 7, continua a aproximação, reporta visual azul 4060, teto aproximado de 1000 pés. A gente portará a visual azul 4060. Visual azul 4060. 4060, check 3, pouso autorizado no 0, vento calmo. Ah, embaixo travado azul 4060. Salvador, acelera 62-0-3, passou de a Serra Machado Travado. Ponto, boa tarde. Proxanel 62-0-0, cheque 3, pouso autorizado no 0, vento calmo. Autorizado pouso no 0, 62-0-0. 4060, solo aos 3-1, solo agora no 2-1-9.